a felicidade bate à sua porta. Novidade sensacional. A felicidade bate à sua porta. Por ordem do sabão cristal. Prêmios, sorteios, cruzeiros, é fenomenal. A felicidade bate à sua porta. Numa visita sem igual. Se ouvir que está em casa calmamente a conversar. E se ouvir que estão batendo, é que a felicidade nesse instante vai entrar. Que fazer pra receber a felicidade? É só mostrar que no seu lar tem liberdade. Sabão cristal será premiado. Será cristal será premiado. Faça cristal será premiado. A felicidade bate à sua porta. O jovem do sabão cristal. Sim, a felicidade bate à sua porta, porque a felicidade existe realmente para os que usam o sabão cristal. A felicidade bate à sua porta. É um programa sensacional que tem como animadores Yara Salles e Eber de Boscoli. Os campeões dos auditórios. Hoje a felicidade visitará Catumbi, o bairro sorteado no último domingo. Atenção, morador!